Salve, salve, rapa. Tava vindo no busão, aí uma pá de maluco panguando, falando mal do hip hop, tipo pensando que tá bom pra eles. Segura essa pegada aí, então. Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha, o vacilão, deu mancada. Na direta, nada sola, o canalha. Joga contra a quebrada, então segura a rajada. Fique ligeiro aí, satisfação. Armado até os dentes, eu tenho muita munição. De caminhada, sequelas, eu jogo em prol da favela. Represento a família que também faz parte dela. Na estrada da vida, caneta me apeguei. Viajei na batida, então por isso colei. Realidade notória, não precisei de escola. Também não vou sair fora, prossegue a rima agora. Com atitudes no ar, chegando bem devagar. Licença pra eu firmar, comédia não vou pagar. De microfone na mão, eu sou a voz da razão. Pobreza na multidão, rap sim é o som. Conexão Carandiru na aliança total. Correr pela zona sul, objetivo principal. Olhando lado a lado, maluco por onde eu passo. 380 graus, rimando no compasso. Picadilha, sigo a pampa bem ligeiro. Perdi vários dias na corrida por dinheiro. Cada um, não tenho o dom de julgar. Eu não te jogo pedras pra você não me acertar. Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha, o vacilão, deu mancada. Na direta, nada sola, o canalha. Joga contra a quebrada, então segura. Você vê como é que é. Eu sempre andei a pé, não pago titineré. Mas humildade, Zé. Quem é? Quem não é nem cola. Cotidiano é desse jeito, fé a bosta que rola. É onde o sossego provoca, triste anedota. É onde o mal é de tropa, ou tão fora de nota. Se é povinho, é mato, é só uma combi de pato. É onde o pendotado sofre o efeito retardado. Um pipa aplicado, na escrita, cuidado. Semáforo fechado, na visita, um abraço. Favela lado a lado, assim, fortalece o laço. Plano bem bolado, enfim, não dê passe em falso. O que vai bem, então veja bem antes da ação. Pare, pense bem, se o que convém é bem tem. Vou votar em quem, se quem está no poder não pensa em ninguém. Safado treme, treme, consciente não, não treme. Quebrada louca não desmerece, aí é Jardim Leme. Tá bom, tá serra, o bicho pega, moro mano, assim que é. Só vacila quem for Zé, mas é ou não é? Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha, o vacilão, deu mancada. Na direta, nada soma, o canalha. Joga contra a quebrada, então segura a rajada. Quem não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Não é nem cola, assim que é Zé. Aqui não paga farofa. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha, o vacilão, deu mancada. Na direta, nada soma, o canalha. Joga contra a quebrada, então segura a rajada. Thank you.